sempre assim, tudo de bom. Quando o funk toca, eu e você nessa balada, a gente se encontra. É sempre assim, tudo de bom. Quando o funk toca, eu e você nessa balada, a gente se encontra. Som que vem do morro pro asfalto, joga as mãos pro alto, joga as mãos pro alto. Oh, só quem é funkeiro grita alto, oh, grita alto. Esse é o som que faz geral dançar. O som que vem do morro pro asfalto, joga as mãos pro alto, joga as mãos pro alto. Oh, só quem é funkeiro grita alto, grita alto. Esse é o som que faz geral dançar. No baile, na festa, no meio da rua, quando toca geral quer dançar. O clima esquenta e assim continua. Esse é o som que ninguém vai parar. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. É sempre assim, tudo de bom. Quando o funk toca, eu e você nessa balada, a gente se encontra. O som que vem do morro pro asfalto, joga as mãos pro alto, joga as mãos pro alto. Oh, só quem é funkeiro grita alto, grita alto. Esse é o som que faz geral dançar. Som que vem do morro pro asfalto, joga as mãos pro alto, joga as mãos pro alto. Oh, só quem é funkeiro grita alto, grita alto. Esse é o som que faz geral dançar. No baile, na festa, no meio da rua, quando toca geral quer dançar. O clima esquenta e assim continua. Esse é o som que ninguém vai parar. Uou, uou, uou. Whoa, whoa, whoa, oh.